3, 4. Se ama, proteja quem te quer bem. Seja só uma lembrança que me ajuda a lembrar também. Cuide de quem você ama, proteja quem te quer bem. Seja só uma lembrança que me ajuda a lembrar também de você.